Obrigado, né? É o Christ. Chato. Vai segurando, moleque. É isso mesmo. Mó vacilão, pena que eu tava numa trip infinita. Mano, sem a menor condição, pra ela tanto faz. Uma dose a mais, nunca se satisfaz. Diversos rolês que te traz, vários convites, luxem, suítes, primes. E ela se divertindo, rindo, eu observando. Como pode ser tão perdido, lady baby, como de cacho. Meus planos, a noite contribui, seu olhar me conduz. Comportamento que induz, a gente chapando em águas azuis. Tranquila de maneira reduz, momento certo, tão natural, por envolvente, munição. Essa mina tem a palma calibre, certo disparo, certeira emoção. Seu alvo de fato, penduradão na parede entre quadros. Indispensável, fácil, ela controla o meu estado. De pior na loucura, um trago na ternura, embriagado na ilusão. Mano, eu tô ficando louco, porque essa mina é o seguinte, mano. Ela é mó tentação, não joga pra perder. Cede espaço, recua, envolvente sem se envolver. Só quero deixar claro que quando ela quiser, já sei até o que dizer. Vem, perde esse medo, vem. Então, pronto, agora tô. Quero todo seu amor. Independente, e vejo ela como fosse a onda que ameniza esse estresse da minha mente. Pouco tempo de ideia, ela disse que eu posso. A noite tá bela e vai ser tudo nosso. Mesmo a gente sendo extremos opostos, vou dar uma atenção verdadeira. Sou desleixo, ela é o capricho. Sou um trecho, ela é um livro. Eu me perco, ela é o caminho. E eu sinto como se eu fosse o sapo, ela fosse a princesa. Hoje posso ser só um desconhecido, amanhã sou sua família inteira. Vem, perde esse medo, vem. Então, pronto, agora tô.